vou te deixar. Eu vou desligar o nosso som. Eu não sei tentar, se não ouço nada mais de bom. Eu acho que já deu. Você me escondeu os seus mistérios. E o nosso amor deixou de ser um caso sério. E percebi que não é mais o que eu espero. Vou desligar. A nossa música já não me toca mais. Não sei cantar. Se não consigo mais ouvir a sua voz pra lembrar de nós. Pra lembrar. Já deu, você me escondeu os seus mistérios. E o nosso amor deixou de ser um caso sério. E percebi que não é mais o que eu espero. Vou desligar. A nossa música já não me toca mais. Não sei cantar. Se não consigo mais ouvir a sua voz, vou desligar. A nossa música já não me toca mais. Não sei cantar. Se não consigo mais ouvir a sua voz, pra lembrar de nós. Pra lembrar de nós.